localizado, gol na 405, chama pro táxi. Certo, chamada táxi, 405. Okay, Ocean at 6313, continue taxi ahead and report before taxi Juliet. Okay, report before Juliet, 6313. Papa Oscar, a 4, 5 milhas, nordeste. Desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-1, reporte quando visual para modificar as regras. Six three one three one three. Continue taxi ahead and join to gate 01 on the second taxiway at your left. Okay, second taxiway via Alpha and 01. Thank you, sir. 6 3. Sol logou no 405 para táxi com 4, aliás, com 5,6 a bordo, 4 horas e 12 de autonomia, alterna com fim. Copiado, vou no 405, táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre 18,6 e o ajuste é 109, boa viagem, boa noite. Direita, ponto de espera, chama a torre 186, obrigado, boa noite, vou no 405. Aqui Salvador, boa noite, gol no 405, aproximando ponto de espera, deu 0, pronto. Gol no 405, boa noite, Aliás, decolar no 0 autorizado, vento é de 90 com 10. Aliás, decolaram no 0, gol no 405. No 405, teclado azul no 0, controle 1, 9, decimal 35, tenha uma boa viagem. Ono 935, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, Ono 1405. Ono 405, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Gente, Ono 405. Alô, Salvador, muito boa, é o 6747 da web, estamos dentro da uniforme, estamos aqui no 4 para cópia. Gente, o 6747 da WebJet, autorizado, Guarulhos, 340 ao nível, via Peruíbe 50, até o destino, 1935, hoje decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, Bidev, intercepte a Peruíbe 50, nesta posição, controle, 19.35, e o transponder é o 5025. Estamos autorizados em 340 para São Paulo, aeroporto de Guarulhos, via Peruíbe 50. Decolada 10, primeira curva direita, nada El, Leda, 10 para interceptar Peruíbe 50. 5025 será o nosso transponder e 1935 será o controle após o 6747. Correto, 6747 da web, chame pronto no portão 4. Chama. Alô, Salvador, gol 160-4 no 8, puxa acionamento. Pizarro, gol 164, chame para o táxi. Vai chamar táxi no 604. Salvador, vou passar no Ilha Papai. Prossiga. Cruza 3000 para 2000, com motorizado, já visual com campo. Cliente, modificado ao Zuno 4, desça para a altitude de tráfego, aguarde transferência. Papai, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 8, 6 graus, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, papai. Tanguinha, papai. Paróscar, frente do tráfego avistado. Reposta avisado final no 7, checado o trem. O vento é de 90 com 10. Passará final, baixado, checado, já vai embora. Agora no 405. Semi o centro, em 1288, 13325 no 405. Centro 1288, 3385 no 405. Para o táxi do Gono 104, 131 a bordo, resistência 3 horas e 35 da autonomia. Só confirmando o POB, é 1-2-1, né? 1-3-1. Ok. Livre o táxi pelo pátio, Juliette e Alfa, no ponto de espera da 1018 meia torre. E o ajuste é 1-0-1-1-1011. Boa viagem, boa noite. Aqui, o Juliette e Alfa no ponto de espera 18-6, agora 1011. O voo é 04. De Paparós pelo solo aos 19, 180, parte 4, chama pista livre. Oi, Salvador, Golo 604, próximo ponto de espera pronto. Boa noite, 604, pista no zero, autorizado ali a decolar, 80 graus com 10 horas. Ali decola da 1-0, Golo 604. Bastante bom descanso, na próxima. No 06, o Coessangô, no 604, é claro, 23, 935, boa viagem. 935, boa noite. Para o Salvador, boa noite, agora 604. No 604, contato radar na decolagem, está sob vigilância. 604. Salvador, boa noite. Total 9907, ciente da Uniform. Total 9907, identifique desça 040 na chegada Bonfim. Identificou 040, chegada Bonfim, total 9907. Ryanair 603, information uniform, request 302 Guarulhos. 313, good evening, uniform, is available, stand by, to clear to Guarulhos. Ok, stand by, posso FID, please? Dial. Dial, thank you, 601. Controle, poderia confirmar o número na aproximação para o total 9907? Confirme. O nosso número na aproximação, o total 9907? É o número 1. Agora a velocidade? Afirmativo. Obrigado.